Fala galera, bem-vindos mais uma vez aqui ao TigCast, o seu podcast do Um Tig no Cinema. E nessa edição aqui, a 175, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais despojada, um pouco mais divertida aí pra fechar o ano, quase fechar o ano, né? Afinal de contas ainda tem aí um episódio ainda pra sair. Mas de qualquer jeito, eu estou aqui de volta, não sei onde estava, saiu de alguma caverna, o Marcelo Zagnoli. Opa, estamos aí, estava preso, mas já fui libertado, tô incondicional, tamo junto. E também, mais uma vez, Marcelo Pradella. O problema é que o Marcelo Zagnoli foi libertado exatamente pra ficar falando de filme ruim, né? Puta, é a punição dele. É a punição, né? É a punição. Faz parte da pena. Mas é isso aí, gente. Fechando esse ano aí, nós tivemos um filme de super-heróis. Ainda vão existir muitos até 2022, mas, por enquanto, vamos fazer, assim, uma contraparte daquela lista que nós fizemos, onde nós elegemos a melhor adaptação de filme de super-herói dos quadrinhos pro cinema. Agora a gente vai pro outro lado, então. Vamos falar da pior de todas elas, né? Vamos aqui eleger, tentar chegar num consenso ou não. Espero que não tenha brigas, mas, de qualquer jeito, vamos lá. E eu sou o Thiago Lira. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Bem-vindos ao TigCast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrim.com.br/tigrenocinema ou patreon.com/umtigrenocinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira. Obrigado! Sugiro muito que vocês também ouçam o outro episódio, ele vai estar linkado aqui no, na postagem, claro. Mas o que eu fiz, veja bem, é interessante que naquele dia que eu estava fazendo a lista, né, o que aconteceu? Era dia da escolha das chaves da Copa do Mundo, então eu fiquei empolgado e fiz chaves também, né, em vez de fazer. Então foi bem curioso mesmo. Então temos aí duas chaves, elas vão se encontrar no meio, né, e assim, são 89 filmes, sendo o primeiro o de Superman de 78 e o último a Liga da Justiça agora de 2017. E não entram nessa lista filmes para televisão, não entram filmes de animação, não entram séries, não entram nada disso assim que não foi pro cinema. Então, Lego Batman injustiçado. É, Lego Batman não entra. Também não entra a Liga da Justiça da televisão lá, que tem o Flash Gordo. É, não entra também o Quarteto Fantástico do Corman, enfim. Oh, não, ele não foi. Ele foi feito pra cinema. Também não entra o Monstro do Pântano, que foi pra televisão, esse tipo de coisa. Tá, vamos lá, né? Tá, vai. Então vamos começar aqui com a nossa primeira rodada. E então tá valendo! Games, assim, que como são todos esses filmes assim que a gente tá falando, eventualmente vão cair filmes bons. Mas quando for assim, você escolhe o que você gosta menos, digamos assim, né? Claro, beleza. Então, vamos lá. Pra começar, a primeira batalha aqui. Hellboy 2 versus Lanterna Verde. Ah, é o Hellboy 2, né, cara? Hellboy 2 é pior do que Lanterna Verde? Ah, não. Ah, é o contrário, lembra? O pior tem que avançar. Isso, o Lanterna Verde. É, o Lanterna Verde. I know, right. Não tem jeito, né? Lanterna Verde. É o design do monstro final que desanda de vez. O filme é um filme mediano, mas na hora que entra aquele monstro, o Parallax, que parece um covinho na sua direção, eu falei, ah, não. Vocês estão me tirando. Vindo em 3D ainda, isso aí? Tá, a gente vai falar de coisas gerais, mas olha só, a gente escapou disso. Originalmente, o Lanterna Verde ia ser um filme com Jack Black e ia ter uma pegada de comédia, cara. Não sei não, hein? Ah, cara, eu tenho minhas dúvidas se seria pior, viu, cara? Porque, enfim. Olha, é tudo errado aqui. Mas, enfim, eu também volto no Lanterna Verde. Eu acho um filme mediano, mas, assim, o Hellboy 2 é um filme muito legal. Então, Lanterna Verde avança, ok? Outra chave. O Justiceiro de 2004 versus Batman Returns. Justiceiro de 2004. Justiceiro, pô. Justiceiro, não tem nem dúvida. É, não tem como, né? Justiceiro havaiano e loiro, mano. Não tem condição com isso. É, foi triste mesmo, foi triste. Bom, esse aqui foi fácil. Eu acho que a gente ainda está nas partes fáceis, assim. Agora vocês vão ver, assim, é uma coisa agora difícil, creme. Hein? Vamos lá. O Quarteto Fantástico, a versão de 2015, versus, que é o reboot, né? Versus Thor Mundo Sombrio. Eu não posso votar porque eu não ouvi o Quarteto Fantástico, versão de 2015. É sério? É, mas a julgar pelo trailer, é o Quarteto Fantástico de 2015. Ah, deixa eu ver, peraí. É o Thor, o Mundo Sombrio é o segundo, né? É o segundo. Isso, o segundo do Thor. Cara, putz. Que tem os dos elfos do mal lá. Não, o Quarteto Fantástico consegue ser pior ainda, cara. E olha que aquele filme do Thor é uma das piores coisas que eu tive o desprazer de ver. Também concordo, Fantástico, o Quarteto Fantástico vai pra frente. Ah, ok. Outro lado da chave. Esse é fácil, hein? Elektra versus o Corvo. Elektra, né? Esse é fácil, esse é muito fácil, cara. Não tem nem o que eu como. É Elektra. Elektra também, né? Não tem jeito, cara. Putz. Ah, nossa, como fizeram mal, né? Não sei se vocês gostam, por exemplo, da Elektra da série, né? Mas... Não, também não. Não? Sério? Nossa, eu acho que a pior coisa da série do Demolidor é quando entra a Elektra. Eu também não gosto dela não, cara. Mas assim, comparado com a versão do cinema... Então, continuando aqui, temos a próxima chave: Cavaleiro das Trevas versus X-Men Origins Wolverine. Acho que não precisa nem perguntar, né? O X-Men Origins tem uma coisa boa apenas no filme, aquela abertura deles passando pelas eras, né? Quer dizer, 5 minutos depois que o filme começou, você pode ir embora. Um duelo de chaves aqui. De chaves, não do Chaves do 8, mas de chaves de mesmo universo. X-Men Apocalipse versus X-Men Dias de Futuro Esquecido. Acho que o Apocalipse é pior. Eu também acho, cara. Eu gosto do outro X-Men, mas... Eu até gosto desse Apocalipse, mas... Entre um e o outro, Apocalipse tem que escolher, né? Tem que escolher, então. O Apocalipse pois é, eu também volto no Apocalipse. Ok, continuando. Próximo aqui. O Homem de Aço versus Constantine. Embora o Homem de Aço, a concepção que eles têm do Super-Homem seja toda errada, e olha que o Constantine não é um filme ruim em si, mas o Constantine, entre um e o outro, é o pior, né? É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que em algumas edições do TigreCast eu comentei isso. Eu gosto do filme, eu não gosto do Superman. Eu acho que não tem um Superman ali. Tem um filme bom, mas não tem um Superman. A concepção... Aquela questão do herói icônico não tá ali. E o Constantine, que não é um filme ruim, mas, enfim, tem que escolher um, né? Entre um filme e o outro, acaba ficando Constantine. Mas tem cenas legais, né? Aquela cena do carro batendo, né? Logo no início do filme. Sim. O Constantine é um filme bem construído. Eu acho até que vale a pena a gente conversar sobre ele em um filme inteiramente, assim, porque ele é... Também, ele também é um filme de quadrinhos, ele também é um filme da DC Comics, apesar de ser do Vértigo. E eu acho que vale a pena, principalmente porque nós vamos ter uma Liga da Justiça Dark. Né? Digo, se não der tudo errado, né? Bom, então o Constantine avança. Do outro lado da chave, o Justiceiro, a versão de 89 com Dolph Lundgren versus X-Men 2. E o Justiceiro perde, né, cara? Aí disparado, não tem nem comparação. Cara, mas sabe que esse filme eu vi umas duas vezes na minha vida, assim. Eu lembro que eu assisti ele muito novo. Aí na segunda vez eu falei, não, cara, esse filme não deve ser tão ruim assim, né? Eu fui assistir alguns anos depois. Nossa, não dá, cara. Que lixo de filme. Mas entre os três filmes do Justiceiro, talvez seja o mais fiel. Pois é, né? Pois é, é verdade. É verdade, ele é fiel, mas ele é muito ruim. Ok, então olha, esse que avança. Próxima chave aqui: Homem de Ferro 2 versus Superman 3. Ah, o Superman 3, né, cara? É, Superman 3 é um abuso, né, cara? O Brain é que é o Richard Pryor, velho. É, não dá pra fazer com efeitos especiais, né? Tem por orçamento, né? O nome dos produtores lá me fugiram, o nome agora. Salkins, né, fizeram, né? Então tá, é realmente, cara, é muito dolorido pra mim colocar um Superman nessa lista, mas é... Pra mim também, eu concordo com você. Tem dois aí que vão usar lista. Exatamente. Esse é um, tem outro ainda. Esse que eu ia falar, pô. Não é só esse, não. Okay. Tem mais ainda aí. Próxima chave aqui. Batman Eternamente versus o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Esse é difícil, eu acho. Esse é difícil. Aí já começa a ter uma briga boa, cara. Eu sempre confundo. Batman Eternamente é o do Val Kilmer. Isso. É o primeiro do Val Kilmer, isso. Primeiro e único. É o primeiro do Chris O'Donnell, na verdade, né? Isso. Sabe o que vai deixar a ser o fiel da balança? Porque, assim, eu considero esse Batman, o Eternamente, pior dos quatro. Até pior até que o Batman Home. Mas sabe o que vai... Caramba. A trilha sonora dele tem uma música muito boa do YouTube. E tem aqui Strong Rose do Seal. Verdade. É isso que salva ele. O Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado não tem. Tem o Galactus, Nuvem de Cocô, igual o Parallax do Lanterna. Boa, gostei da analogia. Eu já acho que eu já ia votar no Quarteto Fantástico também, cara. É que faz muito tempo que eu não vejo esse filme, então eu tendo a pensar nele como uma homenagem à série dos anos 60, cara. Mas mesmo assim, as lembranças que eu tenho é de muito ruim aquele filme. Não, ele também é um filme mal estruturado, a gente não curte o filme assim, né? Ele tem... Nem o Chris Evans de Tocha Humana consegue salvar esse filme. Agora vem um conflito bom, mas eu acho que assim, por causa do... Porque eu considero dois filmes muito bons, que é o Dredd, a versão com o Carl Urban, versus o Capitão América Guerra Civil. Não, o Dredd. É, eu também vou no Dredd, cara. Não, mas eu vou no Dredd, mas não porque o Dredd eu acho o filme do Dredd um filme ruim, viu? Eu acho só porque ele não é tão bom quanto o Capitão América. É um filme maneiro. Ah, não é tão bom quanto Guerra Civil. É, exatamente. Eu pensei que fosse um pouco mais difícil aí, porque o Dredd, ele é um filme, acho que ele é um filme muito bem feito. Ok. Esse é interessante aqui, hein, ó. A Mulher Gato versus Superman. Qual Superman? O primeiro. Pô, aí você tá de brincadeira, né, Thiago? Pô, não precisa nem perguntar. Nem perguntar, né? Já podemos. Tem um. Cara, a Mulher Gato, assim, eu fiz uma postagem lá no Facebook, né? E um dos meus colegas falou assim que Mulher Gato não poderia nem estar na lista porque ele, tipo, não foi feito sério. Mas não, peraí, cara. Eles colocam a Halle Berry, que tinha acabado de sair do Oscar lá da. É, Monsters Ball, não lembro como é que chama português. É a última ceia, exatamente. Eles queriam alguma coisa desse filme. Sharon Stone, cara. Não tem desculpa. Publicou, tá ferrado. Pra quem tá na dúvida do que a gente tá falando, tem muita gente que não deve ter visto esse filme. Pois é. Veja o trailer honesto do Mulher Gato. Pronto, você já vai entender. Isso é sensacional. É uma das piores coisas que eu já vi. Na vida, assim, de filme de quadrinho. Não, ele é agressivo de tão ruim, cara. É inacreditável aquele filme. É um filme que era um filme que era pra ser feminista, é um filme machista. Vamos começar por aí. Não, todas as intenções vão exatamente pro outro lado, cara. Fiquei com vontade até de rever por causa disso. E ele é muito ruim, e tem muitas pessoas que não assistiram o filme e falam assim: o filme é ruim, eu não vou ver, não, cara. Mas sério, vale a pena você conferir pra ver se as críticas são exagero. Ele é absurdo de ruim, cara. Cara, é tudo errado, pensa, cara. Não, eu viria Mulher Gato, que é o que eu ganho meu poder, joga basquete. Não, cara, é surreal. Triste, né, cara? Muito triste. Vamos lá, próxima chave. Capitão América, o Soldado Invernal versus Deadpool. Deadpool, pô. Não, eu gosto mais do Deadpool por causa da ousadia dele, mas tudo bem, né? Então 2-1 aí, Capitão América. A primeira discordância aqui da chave. Filme, não, e outra coisa, né? É um filme de espionagem, é legal. Pô, você tem o Robert Redford soltando Hail Hydra, cara. Puta, ali rendeu. É, e pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, cara. Eu acho que é o melhor filme da Marvel da DC, do universo expandido. Do universo cinemático é o melhor. Eu acho que é o melhor. Com certeza. Se não for o melhor, tá entre eles. Então, de qualquer jeito, eu avanço o Deadpool. Outra chave aqui: Os Vingadores versus Kingsman, o Círculo Dourado. Eu não vi o Círculo Dourado, mas eu tenho pra comigo que Os Vingadores é um dos melhores filmes de quadrinhos já feito. Então, Kingsman e o Círculo Dourado passa. É, também, eu vou no Kingsman. É, cara, e Vingadores. Não, mas Kingsman é ruim mesmo, viu? Se vocês não viram, esse eu posso dar o. Não, é o segundo. Eu nem achei ele tão ruim assim, cara. Mas eu não sei se é também pela expectativa criada pelo primeiro filme. Mas assim, cara, Vingadores 1, ok, não é um filme perfeito, mas eu acho que ele é um marco, cara, pra filme de quadrinhos. Então. Cara, e o Vingadores 1 tem aquela cena, aquele plano sequência de todos os Vingadores lutando, você vai de um pra aquele outro. Aquele é lindo, cara. Pô, eu não tinha. Acho que assim. Quem é nerd? O cara que não se arrepiou com aquela cena não tem coração. Não, e não basta ser, né? Eu tô falando em termos de cinema mesmo, cara. Sim. É uma cena linda, assim. Você vê todos os membros de uma equipe mostrando por que eles são bons e você vai num plano sequência, cara. Sim. É, isso mostra, sabe, qualidade técnica, né? Sim. É, realmente não tem outra, mesmo Kingsman. Mesmo que você não tenha visto para dela, eu te garanto que não é um filme muito, não é um filme nada bom mesmo. Eu acho que ele até estraga o que tinha feito no primeiro filme. Ok, próxima chave aqui, que é Batman Robin versus Rocketeer. Que chave, hein? essa aí. E aí? Cara, essa é dura, porque eu não gosto do Rocketeer, vou deixar bem claro isso. É um filme que todo mundo fala, e olha, eu vi várias vezes, eu não gostei, mas olha, Batman Robin também é outro de... Eu já tenho o meu critério de desempate, cara, é o mamilo, cara, então o Batman mamilo é... É, no meu caso, o critério de desempate é porque tem a Jennifer Connelly no filme, então, no caso, eu volto no Batman Robin. É, cara, eu acho que nem a música do Smashing Pumpkins, que é legal, salva. Que é legal, é boa, bem lembrado, é uma boa... É, Avadora, se eu não me engano. Não, The End is the Beginning. Ah, isso é verdade, Avadora, nada a ver, isso é The End is the Beginning, é verdade. Nada a ver com a Madoka, pra você. Ok, vamos lá. Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança versus Superman 2. Ah, e é o Motoqueiro 2 que vai pra... avança, né, cara? E gozado que era um filme que eu até eu tava meio pilhado pra assistir, porque era o Nicolas Cage, né, exagerado pra caramba, mas na mão dos caras que fizeram Adrenalina. Eu falei, pombas, pode ser que vire. Sai alguma coisa, né? Que sai alguma coisa aí, né? Mas... é, saiu. Mas foi exagero demais. Aquela merda. Sai aquilo lá. Rapaz, temos assim. Ok, então, concordo. Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança, avança. Próxima chave aqui. Homem-Aranha 3 versus Hellboy. Hellboy é um filme simpático. O Homem-Aranha 3 teve os problemas deles de bastidores. Você vê isso no filme. Embora você tenha uma direção do Sam Raimi, é complicado, hein? Uhum. Eu, pra mim, é Homem-Aranha 3, cara. Nem penso muito, não, cara. Homem-Aranha 3, pra mim... O Sam Raimi fez de má vontade aquele filme, né, cara? É, empurraram o Venom well abaixo dele e falou: ah, é? Então tal o seu Venom aí, seus trash. Aí ele fez no piloto automático, né? Tanto que não tava virando 4, ele falou: não, eu não vou gastar dinheiro da Sony, não, vamos parar por aqui. Ele mesmo pediu pra parar, o pessoal da Sony ainda deu uma grana pra ele. Falou: pô, você é o primeiro diretor que não insiste em falar pra parar pra não gastar dinheiro do estúdio. Bom, concordamos então, é isso? Homem-Aranha 3? É fácil, avança. No frigir dos ovos. Que? Outro lado aqui: Howard e o Pato versus Guardiões da Galáxia. Porra. Ah, aí também deu treino, né? Howard, The Duck. Faz pouco menos de um ano que eu revi o Howard, o Pato, porque... herói, hein? Tinha uma lembrança muito vaga dele, assim, e eu percebi que o filme era horrível mesmo, assim. Lembrei que o filme era horrível mesmo. Nossa, ele é muito... é horrível, cara. Tem aquela famosa cena problemática, né? A da banheira, né? Puta que... tem várias cenas problemáticas, assim. O filme é problemático. A pata filme. Com peitos, né? Pato com peitos, cara, não dá, cara, é tudo errado. Ai, ok, vamos lá pra próxima chave. Beleza, só uma pergunta, pelo amor de Deus, tem The Spirit nessa lista, né? Você pode passar os números na Mega Sena agora, ô Marcelo Paradela, porque é Mulher Maravilha versus Spirit. É sério? É sério. Passa The Spirit, passa The Spirit, que o The Spirit é uma das experiências cinematográficas mais hediondas que uma pessoa pode ter, cara. Aquela luta logo no início com pia do banheiro. É todo errado. Que estranho, eu até me divirto naquela cena. Você tem a Scarlett Johansson, o Samuel Jackson, tudo que ia voltar depois pra fazer os Vingadores, mas ali tá tudo tão fora de propósito, tá? Ai, que porcaria aquilo ali. Tá certo. Também, Zanioni? É, também. Não tem nem comparação. E outra, né? Mulher Maravilha, que é um filme que eu não morro de tantos amores assim por ele. É, acho um que outro vários filme, assim, problemas, mas assim, é um filme ok. É um filme simpático. Isso é boa definição, é um filme simpático. Eu não morro de amor por ele, não, mas não dá, né, cara? Desse peixe não dá, né? É o Fluminense, né? Não faz mal a ninguém e tal. Os torcedores Fluminense enchem o saco do cara dela. É o Barcelona Fluminense, né, cara? É o Fluminense, é um time legal, um time simpático, não faz mal pra ninguém. Ok. Do outro lado aqui, próxima chave: A Liga Extraordinária versus Tartarugas Ninja, versão de 2014. Olha que... puta, aí é uma boa briga também, filme. Cara. Eu acho que Tartarugas Ninja é mais ofensivo, hein? Eu vou ficar com A Liga Extraordinária apenas por um motivo, que foi o filme que fez o Sean Connery parar de fazer filme. Ele falou: não, tô foda. Depois disso, boa, não dá mais. Bom argumento. Então vamos dar meu voto, eu vou pra esse argumento também, cara. E que vai ter outros da Tartarugas Ninja ainda vindo aí, vai ter muita tartaruga aí, né? Vai, santa tartaruga. É. Né? Então, avançando com A Liga Extraordinária. Vamos lá, próxima. Sin City, A Dama Fatal versus Tartarugas Ninjas 2, O Segredo do Uzi. Lembra desse? Pior de todos, cara. Ah, não é pior que o 3, cara. Não, o 3 é bacaninha. O Uzi não. O Uzi não dá. O Uzi tem Vanilla Ice, mano. Então, cara, dança dos ninjas? Ninja. Go Ninja. Cara, a gente teve que fazer, por conta do lançamento do filme, do primeiro lá das Tartarugas, nós fizemos um podcast lá no Filmes e Games sobre Tartarugas Ninja. Fizemos junto com o pessoal do Cabine do Tempo, eles fizeram um e a gente fez o 2. Cara, eu tive que ver O Segredo de Uzi de novo. Eu falei: eu não vou ver um, não, que isso é insanidade, cara. Eu vou pedir... Ai, como é que fala quando você tá passando mal? Arrego? Não, é... Ah, foda-se. Atestado médico? É, coisas assim. Eu falei: ah, não, cara, isso daí é insalubre. Eu falei: não é possível. Eu vou ver um só. Puta, era o Uzi que era o pior dele. Cara, sabe, eu ficava olhando aquele filme com vontade de pegar uma faca e ficar enfiando o olho, assim, cara. Calma, paradela, calma. É horroroso aquele filme. Não, é ruim mesmo, é ruim. E vocês aí, olha. Não tem outra, cara. Tartaruga Ninja. Não dá, cara, não dá. É agressivo, cara. Tem filme que é agressivo, John. Não dá, cara. Agressivo, tem filme que, te dá um tapão na cara de mão aberta, é, né? É, cara. Você fala, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida que eu parei pra assistir essa merda? Cara, perdi 90 minutos da minha vida e eu não vou ter eles de volta. Não, cara. Não, e tem coisa que não, e não passa nem volta. Com o multiplayer. Não dá. É, eu concordo. Agora, vamos lá. Motoqueiro Fantasma versus Batman, o de 89. Ah, Motoqueiro Fantasma, né? Motoqueiro Fantasma. Aí não tem nem dúvida. Não tem jeito, né, cara? O Motoqueiro Fantasma, eu não sei, cara. O filme já não tinha dado certo primeiro, né? É um filme mal ou menos, o Motoqueiro Fantasma. Tá? É um filme mal menos. Mas não dá, né? Comparar com o Batman do Tim Burton, né? Não tem mesmo. Outra aqui que eu acho que até aqui eu acho que também vai ser fácil, vai. X-Men, o último aqui, The Last Stand, não lembro mais o nome em português agora. Confronto final. Confronto final, isso versus Capitão América, o Primeiro Vingador. Ah, o X-Men, né? X-Men, cara. Apesar que tem uma cena muito legal lá, mas é do fanático sentando a porrada no Wolverine, que eu acho legal. A única coisa que presta aquele filme... o Professor X morrendo e tal. É, não. Sem desbugalhado. Mas não dá, né, cara? Não dá. Ainda mais por ter sido feito por quem fez, né? Uhum. Se bem que os outros X-Men também se ferram, né? Nessa questão. Acontece. Bom, avançando X-Men aí da Stand. É o último confronto. Confronto final. Tá. É. A próxima chave aqui, Homem de Ferro. Olha aí de novo as tartarugas. Tartarugas Ninjas 3. Aí que eles voltam no tempo lá. Então. É, olha Tartarugas Ninjas 3, né, cara? Não se compara com Homem de Ferro. Também, vou na mesma. Não tem jeito, né, cara? É outro filme assim que é. Esse aí, cara, nem quando eu era criança, quando eu vi pela primeira vez, eu achei o filme legal, assim. É, eu me diverti, cara. Achei melhor do que o segundo, assim. Eles voltam no tempo, tá? É bacaninha. É, o segundo é ofensivo demais, cara. Depois que você vê o segundo, você aceita qualquer coisa. Próxima chave, Thor Ragnarok versus o Incrível Hulk. O Leterier, isso. Que é recém comentado por nós aqui no podcast. Ah, e passa o Incrível Hulk, né? Pô, Ragnarok é o Ragnarok and Roll. É, não, eu também gosto do Ragnarok. Ah, no fim das contas, você tinha me perguntado lá se, da cena lá da luta dos dois, e aí, curtiu? Puta, sensacional esse filme, cara. Foi o melhor filme de super-herói que eu vi esse ano, cara. Eu vi aquele filme e falava, meu Deus! É a Liga Cômica na tela de cinema, só que feita pela Marvel. E os burros da DC ainda não se tocaram disso. Quer dizer, metade, né? Porque na TV os caras já se tocaram disso. É, e vocês, hein, olha? Não, também eu sigo. Porque Thor Ragnarok, assim, é um filme que é bem divertido e tudo. Apesar que eu acho que, assim, eu tenho um pequenino problema com ele. Porque, assim, é aquilo lá, morre uma caralhada de gente e tudo. E a história de Ragnarok não combina com o tom do filme. Mas o filme, eu adoro ele, cara. O filme é bem divertido, é leve. E, assim, é o disparado pra mim, o melhor dos três dos filmes do Thor. Aliás, ser melhor não é muito difícil, não, né? Porque pra mim o primeiro e o segundo são uma coisa medonha, né? Ah, o primeiro eu acho que consegue ser pior, cara. É de uma breguice, assim. Nossa, o primeiro. Vocês já reviram o primeiro? Ah, nós gravamos. Ah, a gente gravamos aí, cara. É verdade. Escuta, porque olha, é verdade, pô. É, eu Nossa, acho que é aquele. Nossa, cara, ele é muito ruim. É isso aí, falamos de todos, assim, por causa do Ragnarok, nós falamos de Thor e do Incrível Hulk. É verdade, verdade. Nossa, ele é muito ruim, cara. Ok, então, próxima chave aqui, Homem-Formiga versus Blade Trinity. Ah, o Blade Trinity, Esse aí é Blade. Homem-Formiga, pra mim, é uma das... Não é um grande filme, mas é um filme ok pra mim, divertidinho. Mas é melhor que o Blade Trinity. Não tem nem dúvida, né, cara? E assim, porra... E tem o Ryan Reynolds, cara. Eu tava revendo esse filme, assim, faz um pouco tempo, né? O Ryan Reynolds, assim, se envolvendo na Marvel, DC. O cara já foi Lanterna Verde, já foi sidekick do Blade, meu. Agora tentou, é o Deadpool, cara. Ele insistiu. Desde aquela já foi o Deadpool, aliás, né? Olha, desde aquela época, quando ele fez o Blade Trinity, ele insistia com o Deadpool. E ninguém levava ele a sério. E aí ele foi, fez o Lanterna Verde, e ele falou, não, mas o Deadpool. E nego, para com isso. Finalmente fez o Deadpool. Falou, viu? Tava certo. Ok. Próxima chave aqui. Homem-Aranha de Volta ao Lar versus Avengers versus Vingadores Era de Ultron. Acho que são dois filmes que se equiparam de certa forma. É, exatamente. Mas eu ainda. Fala aí. Ah, eu tô pensando aqui, deixa eu ver. Aí vai ter que ser. Esse é um dos filmes assim que vai ser pelo detalhe. Acho que eles são muito equivalentes mesmo. Tá. Então eu vou pra Vingadores Era de Ultron. Por quê, cara? É muito no detalhezinho, mas eu acho que assim, ele não me diverte enquanto o Homem-Aranha tem uns momentos de diversão. Cara, eu vou resumir. O ponto que vira, o Mercúrio é morto com tiro. É, não faz sentido isso. Né? O homem mais rápido do mundo é morto na bala. Pronto. É o Vingador. Boa. Embora tenha aquela puta cena, né? Que é aquele splash page, né? De todos eles, assim, de lado, né? Não, sim, ele tem umas cenas bacanas, cara, e tudo, mas sei lá, cara. Tem uma coisa no tom do filme. É aquelas interferências do Kevin Feige, né? Que até o Joss Whedon saiu por conta disso. Exato. Chega aquele lance que o Thor se manda, vai pra quê? Por que que aquela cena que ele tá naquele poço ajudou em alguma forma na história daquele filme? Absolutamente nada. Nada. São algumas escolhas ali que você fica pensando, pra quê? Pra que isso, né? Tem aquela questão também que o Josh Brolin queria, né, o Tom gigante, né? Aí depois mudaram isso no meio da pós-produção, enfim. Pra mim era de Ultron também. Acho os filmes semelhantes, mas é por detalhes mesmo. O primeiro Tartarugas Ninjas, né, dos anos 80 versus Sin City. Ah, Tartarugas Ninjas, né, Tartarugas cara? Ninjas, é. Esse aí já vi que ele vai se despontar como um dos grandes favoritos, né, cara? Porque até agora tá imbatível, né? Não perdeu uma. Todas as tartarugas indo pra frente. Só não passou o primeiro do Michael Bay lá, né? Próximo aqui, vamos lá. Esse é fácil, hein? Doutor Estranho versus Esquadrão Suicida. Você não tem nem comparação, né? Esquadrão Suicida é um dos piores filmes que eu já vi, cara. Concordo. Eu vi coisas muito piores. Assim, é um filme. É aquele filme imbecil de verão, entendeu? Se você levar na toada, é um filme imbecil de verão. Mas assim, não se compara com o Doutor Estranho, que é um filme pensado, é um filme elaborado. Você pode reclamar de várias coisas, assim, mas é um filme que você vê, ele é amarradinho. Sim, é um filme redondinho ali, né? Não precisou uma equipe que faz trailer reeditar o filme, entendeu? É. E o Doutor Estranho não tem Will Smith de cosplay de Toninho do Diabo, né? Não, cara, Esquadrão Suicida, cara. Eu lembro que, assim, na época eu tava viajando. Aí, assim, aí eu fui ver nas críticas, né, do pessoal metendo pau. Falei, gente, não é possível, ele é tão ruim. Aí eu voltei de viagem e falei, ah, será que ainda tá em cartaz? Tá, estava, eu fui assistir. Cara, eu fiquei. Foi um dos poucos filmes que eu tive vontade de sair do cinema no meio do filme. De tão ruim, cara. Era inacreditavelmente ruim. Cara, Esquadrão Suicida parte de uma premissa que é a premissa mais idiota de todos. Olha, não, a gente precisa do super-homem, a gente vai juntar esses caras. Me explica o que uma louca com bastão, um maluco com... Ia fazer. Exato, cara. Bumerangue vai fazer pra cima do super-homem. Não, e fora que assim, eles são criados, né, pra resolver um problema, só que o problema... É gerado por eles que criamos. Exato, cara. Não faz sentido nenhum. Aí morre aquele filho lá que você não faz a mínima diferença, cara. Entra mudo, sai calado. Tá que eu tava falando sério, né? A gente comentou sobre isso nos piores filmes de 2016. Eu tava assistindo com a minha mulher, cara. Ela foi e falou assim, aquele cara morreu? Assim, morreu, mano. Morreu. Ela ficou sem entender, cara. Ela falou assim, mas já... Mas... É muito estranho aquele filme. Não dá, cara. Não dá, né? Não dá. Então não é dá. Esquadrão Suicida na fita. É, Justiceiro Jornada de Guerra de 2008 versus Guardiões da Galáxia Volume 2. Justiceiro, né, cara? Que tem aquela cena infame lá do parkour. Cara, e sabe que eu tinha uma esperança quando vi o trailer? Falei, pô, agora eles vão acertar, né? E olha que eu gosto do Thomas Jane como Justiceiro, né? Mas digo, aqui não é do Thomas Jane, né? Mas aqui só pra comentar, porque o... Ah, o curta que ele fez é muito bom como Justiceiro, né? Lá que ele pega o Jack Daniels e destrói tudo o garrafo de música. É, não tem jeito, né? E aí nesse Ray Stevenson, né, cara? Ok, vamos lá pra esse lado aqui, próximo lag. X-Men versus Kingsman, no primeiro. Tá bom, hein? É o X-Men, qual que é o X-Men? É o primeiro? É o primeiro isso. Putz, cara. Essa é meio difícil, cara, porque... Tá, eu vou fazer uma escolha um pouco injusta, mas enfim. Eu vou escolher X-Men, cara, porque embora eu ache ele importantíssimo pra Marvel, pra filmes de heróis e tudo, cara, mas eu acho que ele envelheceu muito mal. Só por isso que eu vou escolher ele, cara. Mas não é um filme ruim, pelo contrário, eu gosto do filme e tudo, mas só... São dois filmes bons aí. Sim, sim, sim. Eu também vou com você, eu vou com o X-Men, mesmo porque, cara, não dá pra eu votar num filme, cara, que tem dois Mestres Jedi, né? Tem o Luke e o Mace Windu no meu filme, né, boa, cara? Boa, boa escolha. bom argumento também. Mas é isso, é um filme que envelheceu. Você nota que envelheceu um pouco mais, sim, né? Envelheceu muito mal, cara. Tô com vocês, assim, acho que ele é, X-Men é um filme importante mesmo, mas o Kingsman foi mais assim, mais surpreendente, né? É um pouco mais ousado, se você for ver. Isso. Ok, outro lado da chave aqui. Superman 4, Em Procura da Paz, versus o Amazing Spider-Man, né? O Espetacular Homem-Aranha. Que é a versão já com o Chris Garfield, né? O primeiro dele, né? Olha, Andrew Garfield. Andrew Garfield, desculpa. O Andrew Garfield escapa dessa porque ele tá com um combatente peso pesado. Isso daí é forte candidato a título. Superman 4 não é pra qualquer um, não. É muito Superman ruim, 4 cara. É uma. Tem que ter estômago cara, forte, cara. Ali. Ele é muito. Ou filmezinho pedestre, né? Pra um cara que sabe voar. Mano. Olha, tem tudo errado ali, né, cara? Primeiro, o Super-Homem, ele tem esse fio de cabelo aqui que segura o peso e tal. O Lex Luthor vai lá com um alicate, tá! Cortou! Tá. Aí depois tem aquele homem nuclear com as longas unhas negras lá. E qual que é o plano de ataque? Eu vou dar um arranhão no Super-Homem. E aí o Super-Homem fica gripado. Ele fica com um chalezinho de vovó uma hora, assim. Puta, parece meu avô quando ficava gripado, cara. Aquele filme é muito errado, né, cara? Ele é assim, eu acho que é aquela coisa, nós temos que fazer um Superman pra todo mundo, pras crianças, daí fizeram essa coisa aí que na verdade deu pra babacas, né? Não fiz pra criança, fez pra quem tem problema no cérebro, né, cara? Pô, é ridículo, cara, é uma vergonha. Pô. E vocês, Leonardo, também? Não tem jeito, cara. Aquele filme é muito ruim, cara. Vocês querem que eu adicione insulto ou injúria? Eita. Eu fui ver esse filme no cinema duas vezes. Nossa, cara. Eu fui só uma. Eu aluguei três vezes. Eu já não sei quantas vezes eu aluguei esse filme. Ok, continuando aqui. Próxima chave é Batman Begins versus Watchmen. Boa luta, hein? Boa luta, mas eu vou de Watchmen, cara. É, no final das contas eu vou de Watchmen também. Eu vou de Watchmen porque eu tenho meu velho problema com o Zack Snyder, né, cara? Então, é Watchmen. Não é tanto o meu problema do Zack Snyder. Acho que se a gente for pelos probleminhas em si, se você for pegar... Por exemplo, aquela cena do Hallelujah é completamente... É de doer. Ele queria uma coisa e fez outra, né? O resultado foi outro. Uma cena de vergonha alheia. Mas é um filme que é ótimo, ainda que é um filme bacana. Não, ele visualmente ele é legal e tudo, cara, mas assim... É que é o peso de Watchmen também, né, cara? Não é uma obra fácil pra você se adaptar em duas horas. Né, é uma interpretação superficial, né? Muito. De uma obra muito profunda, cara. Mas é aquele negócio, como é que você vai em duas horas e meia, né? Sim. Uhum. Eu avanço também com o Watchmen, mas eu acho o filme Watchmen até que é um filme mediano pra cima. Si, né? Não me ofende, não. Batman Begins, né? É Batman Begins. Tirando, né, o fato do homicídio doloso no final do filme, mas enfim. Eu não vou te matar, mas eu não vou te salvar. Então você matou o cara, filha da puta. Eu concordo com isso. Essa foi a parte que me incomodou do filme. Ok, duelo de vampiros, hein? Blade versus Blade 2. É o Blade 1 que passa, né? É o Blade 2 é o Del Toro, né? Dirigindo, começa aí. O Blade 1 também não é um filme. Aquela cena inicial na boate, que a luz piscando, visualmente é uma cena belíssima, cara. Tirando o fato que o Wesley Snipes ainda não tava, né, sabendo muito bem o personagem, então ele dá uma... Você chega e ele vira assim, da reta, mata a faca! Caralho, ele saiu completamente do personagem, velho. Exatamente, ok. Então aqui avança, certo? Blade avança. Outro lado aqui, isso. Homem-Aranha 2 versus Spawn, o Soldado do Inferno. Spawn. Cara, Spawn é um filme muito feio, cara. Nossa. Até a Bíblia. Você vai falar de não respeitar a obra original, gente, pra ficar falando de Homem de Aço, cara. Vai ver o Spawn dos quadrinhos e o Spawn do filme. Estevam, que não é respeitar o original. Não, aquele Spawn não tem condição, cara. É muito ruim, que cara. Negócio é que a Spawn, a série original, também nunca se deu muito ao respeito, né? Mas... Ai, cara, Martin Sheen ali, na época o Martin Sheen tava, topava qualquer coisa, né? Tá bom. Outro lado aqui. Thor versus Kick-Ass. Thor, né? Thor é o primeiro, né? É o primeiro Thor, não tem jeito, né? Kick-Ass é um filme muito divertido, assim, ele é muito porradeiro. Pior filme do universo Marvel, cara. E como a gente já falou, né, tem a questão assim de ele ser mais ousado, né, essas coisas assim fazem a diferença, né. X-Men Primeira Classe versus Logan, esse é difícil, hein. Mas eu acho que é complicado, eu acho que é difícil, porque o X-Men Primeira Classe é um filme bom, mas assim, o Logan é melhor. O Logan é melhor. Olha de novo essa questão da ousadia, né? É só o universo X. Eu acho que você falou que o Thor Ragnarok é o melhor filme. Pra mim, o Logan é o melhor filme de heróis do ano. É verdade, esqueci do Logan. Não, é o Logan. Depois é o Thor Ragnarok. É, eu tinha esquecido do Logan também, cara. É verdade. Pra mim também é o melhor. É que como eu já tenho ele DVD, sabe quando dá aquela impressão de que ele é lá do ano passado? É que ele saiu no comecinho do ano, né? Ano. É, eu tenho essa impressão também. De fevereiro, do ano eu acho. Passado. Março. Ok, outro lado aqui. Liga da Justiça versus as Tartarugas Ninjas Fora das Sombras, de 2016. Isso não. Pô, aí é claro, né, que é a Liga da Justiça. brincando. Tartarugas. Que coisa nojenta aquilo ali. Cara, olha, tartarugas também. E cara, eu vou te falar que eu sou um dos poucos. Eu não vou falar que eu sou defensor do filme da Liga, que eu acho que ele tem muitos problemas, cara, mas. Por ser um filme da DC, e a DC tá na toada que ela estava, cara, não me incomodou, não, tanto não. Não, eu gostei do filme da Liga, eu me diverti com o filme da Liga. Só o fato deles recuperarem o Super-Homem já ganhou pontos. Isso, cara, é importante, cara, mas é claro. Superman ri. Superman sendo Superman, né, não é o Superman. Isso, ajuda as pessoas. Que tem vergonha de ser herói, né. Esse filme me ganhou na cena que eles estão brigando e o Flash tá correndo lá do lado e o Superman só olha pro lado, assim. Esse filme me ganhou aquela hora. E aí o Flash vira e fala, esse filho da puta tá me vendo. O filme já começou a me ganhar na primeira cena, naquela do celular lá, que... Cara, eu gosto. A gente... Esquece. Apesar de você ver nitidamente que aquela cena foi filmada depois, né? Depois, não, esquece o lance do bigode. Porque o lance do bigode, a gente sabia que ia acontecer. Não tinha como esconder. Então, esquece o lance do bigode. Mas o lance é o seguinte, que as crianças perguntando pro Super-Homem, ele acabou de fazer. Sim, eu coloquei isso na minha crítica. Quer dizer, você nota que o Super-Homem, ali, você nota que o Super-Homem era alguém. Você não precisa botar uma enchente, os caras fazendo o símbolo do Super-Homem, e o Super-Homem ali parado, olhando pra cara de bobo dos negros, porque em nenhum momento você vê ele se importar com gente assim. Ali não. Okay. Você vê que ele acabou de fazer um negócio, as crianças vão lá, enche a bola dele, brinca com ele. Você vê. Só naquela cena, ele é um cara muito mais inspirador e com mais esperança do que os outros dois filmes inteiros, cara. Exato, cara. É aquilo, uma das coisas que eu defendo o Liga da Justiça é por causa dessa primeira cena, inclusive. Não, é uma cena, assim, extremamente importante, porque a gente até então não viu esse Super-Homem ser capaz daquilo, cara. Você não comprava a ideia desse Super-Homem. Pois é. Ok, continuando aqui. O Cavaleiro das Trevas ressurge, The Knight Rises, versus Homem de Ferro 3. Ah, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Pó aí, que, pelo amor de Deus, né? Ah, cara, discordo eu vou de você. Eu vou do meio de ferro. Aliás, é um filme de ligar os pontos. 15 minutos do filme, eu falei, pô, o filme vai ser isso. Eu matei o final do filme com 15 minutos. A única coisa que eu gosto do Homem de Ferro 3 é o Malandarim lá, como o. Cara, o Mandarim é uma das coisas mais incríveis que eu vi no cinema, cara. Só o fato dele sair do banheiro naquele cagão. O Ben Kingsley tá demais no filme. O Robert Downey Jr. tá demais. O Shane Black, não, eu acho que não. Tem muita piada, assim, de fora de lugar, assim, tipo, cada frase do dele tem que ser uma piada, não precisa, então eu acho que é exagero. É o Shane Black, né, cara? Ele foi o cara que escreveu Máquina Mortífera, o cara que escreveu Beijos e Tiros, Dois Caras Legais, quer dizer, o último Boy Scout, quer dizer, tá dentro do que você contrata o Shane Black, você contrata pra isso, né? Tanto é que contrataram ele pra fazer o novo Predador, imagino que teremos. Pois é. Mas, né, como aqui é uma eleição, né, é Homem de Ferro 3 pra frente. E aquela morte da Talia, pelo amor de Deus. Nossa, aquela morte é foda, cara. Puta que pariu, velho. Agora é sério, cara. Como que me passa uma merda daquela? Não tem diretor, não tem produtor, não tem teste, cara. Não é possível, cara. Como que deixaram passar aquilo? Não, sabe o que é pior? Eu fico indignado. Os caras estavam realmente achando que estavam fazendo um negócio do caralho ali. Cara, mas ali, cara, aquilo ali não, pra mim não tem desculpa, cara. Não tem. Não tem, cara. Aquela morte ali, como é que... Cara... É o meio ponto que eu tiro do filme, porque pra mim é 9,5. Cara, aquele filme é tudo errado. Não, eu até que não acho ele tão ruim, cara. Eu assim, bom, eu vou até falar um pouco mais do Homem de Ferro 3, cara. Eu não sei se foi pela expectativa criada, sei lá que diabo que foi, cara. Porque assim, o trailer vendia uma coisa e o filme foi outra, totalmente o oposto, né? O trailer vendia que, nossa, agora o Homem de Ferro vai se foder, vai se foder. Mas aí tem muita coisa errada, aí chega no final, aquelas armaduras também, não dá, cara. É que as armaduras é aquele negócio de drone, né, cara? Então, sim. Era uma questão que tava à época falando. Então, assim, é até atual da época. Sim, eu concordo. Mas ainda assim, acho que é um filme um roteiro pior. Ok, a próxima aqui. O Daredevil, né, o Demolidor, versus o Wolverine Imortal. Nossa, que... O Daredevil, né? que briga, hein, cara. Porra, Wolverine Imortal é ruim também. Mas Wolverine Imortal, acho que ele tem um terceiro arco problemático, mas em geral eu gosto do filme. É, aquela cena no trem é sensacional, cara. Uhum. Sim, do trem é legal. Mas é um filme ruim também. Mas Demolidor não tem como, né, cara? O problema é o final do filme, que o cara quer pegar o suquinho dele, né? Quebra as garras, enfia lá dentro. Mas, pô, até a hora que ele... O filme tá indo legal, até a hora que ele toma aquelas flechadas, que é sensacional, você fica uau. Dali pra frente que o filme dá aquela... dá aquela queda. Ok, do outro lado aqui, então, Juiz Dredd, né? Ou só aqui em Brasil, só o Juiz, né? Versus o Quarteto Fantástico. O primeiro lá do Chris Evans. Isso. Olha, eu vou passar o Juiz Dredd pra frente... O que salva o Quarteto Fantástico, o primeiro filme do Quarteto Fantástico é o Chris Evans e Tocha Humana. Você pode reclamar muita coisa do filme, mas o Chris Evans tá perfeito ali, cara. Ele tá bem, cara. Mas acho que o filme ele não funciona como filme mesmo, no cinema, sabe? O Juiz Dredd ainda tem alguma coisa assim que, putz, você pega alguma... Aquele negócio de clone dele. E lembrando, né, o parceiro dele é o parceiro dele é o Rob Schneider. É o Rob Schneider, cara. Juiz Dredd, cara, não tem condição não, cara. Bom, eu voto contra o Fantástico, mas é o Juiz Dredd que vai pra frente, beleza. Ok, próximo confronto aqui. Esse é bom, hein? Aço versus Hulk, que é o do... Ah, é Aço, isso. Pô. Eu gosto, eu sou um dos defensores do Hulk do Ang Lee, cara. Eu gosto. Olha, eu acho que tem muita coisa errada no Hulk do Ang Lee. Tem algumas coisas boas no Hulk do Ang Lee. Mas, cara, Aço é outro forte concorrente, cara? Aço é muito ruim, cara. O clímax do filme é se o Shaquille O'Neal consegue fazer uma cesta. Não dá, caralho, cara. Shaquille O'Neal, cara. Dá licença, outro filminho, mano. Ok, e o pessoal falando lá na postagem, né, de novo chamando, não, porque Batman vs Superman é o pior filme do mundo. Esses caras não estão, eles estão assim, devem ter... Nunca assistiram Aço. Nunca assistiram Aço. É como eu digo, eu não gosto do Batman vs Superman, do Batman ressurge, mas pô, tem coisa muito pior que isso, óbvio. Tem, cara. E eu também sou desse. Eu também não gosto dos filmes, mas, porra, cara, tem muita coisa ruim, cara. Cara, eu não vou nem tão longe, cara. Pra mim, Esquadrão Suicida é 1 bilhão de vezes pior que Batman vs Superman, cara. Ok, essa é a única chave diferente, porque como é um número ímpar de filmes, certo? Essa é uma chave de 3. Então, qual é o pior desse aqui? Superman Retorno, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, ou Spider-Man? BVS, né, cara? Os 3 é o que mais me irrita. Ai, deixa eu pensar aqui. Eu também vou acompanhar BVS. Eu, na verdade, votaria no Superman Retorno, mas tudo bem, eu entendo vocês e é o Superman Retorno que avança. Digo, é o Batman Superman que avança, né? Imaginava que isso ia acontecer. O Superman Retorno, ele pede, né, pra levar uns votos, porque afinal, né, é o super-homem que saiu pra comprar uns cigarros e foi embora, né? Deixou a mulher grávida e vai embora. Quem ele enfrenta no final do filme? Uma montanha. Pá! Ele é bem ruim, cara. Mas ainda dá pra você... Ainda dá pra você aguentar o filme. BVS não dá. Eu já tive um monte de treta com o Thiago, sei. Né? O Thiago não, com o Matheus. O Matheus adora. Aí ele falou assim, cara, assiste a versão estendida. Assistindo. Cara, eu vou confessar pra vocês. Eu comprei a versão estendida. Eu comprei no Blu-ray por R$9,90, que eu acho que era o valor justo, né? Que valeria a pena pagar. E tá lacrado até hoje, cara. Que eu falei assim, não vou ver. Assista, melhora. No dia que eu não tiver nada pra ver, eu vejo. Eu pego pra assistir. Aqui, último confronto das chaves, então, é Kick-Ass 2 versus Supergirl. Que Que duplinha do capeta, hein? Nossa. Vai piorar a partir da próxima. Mano. Zanioli, me ajuda aí, meu filho, porque agora... Cara, o negócio ficou feio, hein, cara? Porra, deixa eu pensar aqui. O que é as duas é vergonhoso, né? O Jim Carrey ali. É, cara. Mas o Supergirl também é vergonhoso. Putz, cara, eu lembro do Jim Carrey, cara. Eu vou fazer assim, eu vou voltar no Supergirl, porque ele é um filme oportunista. É que eles não precisam pensar em nada, em roteiro, porra nenhuma. Ah, vamos colocar a Supergirl porque, e chamar o Jimmy Olsen lá. Pra poder, né, pra poder pegar pra no gancho, né? Exatamente. Putz. Cara, vai. Beleza, você ganhou. Você me ganhou nesse argumento aí, vai. Passa pela. Mas passa o que quer. É, mas o que quer. Exato, mas o que quer as dois também é muito ruim, viu? Totalmente. Cara, e aí você vê, né? Pagando o mico naquele filme, a Mia Farrow. O Peter O'Toole, a Faye Dunaway, nossa. Ah, mas o Peter O'Toole, ele faz de tudo, né, cara? O Peter O'Toole é tipo o... O Ben Kingsley. O Ben Kingsley, ou então o... Caramba, o do Sétimo Selo, Jesus, o... Max von Sydow. Max von Sydow. Max von Sydow, ele não paga mico dessa maneira como o Peter O'Toole pagava. Tá, mas você sabe, mas ele é tipo pau pra toda obra, né? Ele faz assim, tipo... Trabalho, né, meu amigo? Michael Caine, cara. Ok, então aqui, ó, gente, já finalizamos aqui a primeira rodada, então vamos lá para a segunda rodada. Valendo! Então, dessa vez a gente nem precisa fazer os nossos comentários, que a gente falou bastante, hein? Vamos lá. Lanterna Verde versus o Quarteto Fantástico 2015, o reboot. Que pariu, hein? Puta merda, deixa eu pensar. Vai começar a ficar difícil Lanterna agora, Verde. Olha, eu vou ficar com o Quarteto Fantástico, porque eu vi o trailer do Lanterna Verde, eu fui ainda assistir o filme, como eu falei, é mais um lance do Parallax que me deixa cabreiro do que o resto do filme em si. Já o Quarteto Fantástico, eu olhei e falei, não vou ver essa porcaria. Então, sabe, mesmo não tendo visto, eu vou ficar com o Quarteto Fantástico. Eu também fico com o Quarteto Fantástico que avança aqui, ok. Quarteto Fantástico indo pra frente, o outro lado aqui é... O Vingador, o Justiceiro de 2004 versus Electra. Ai, deixa eu pensar agora. Vou de Electra, cara. Electra, ela tem poder nesse filme, né? Eu não lembro disso, ela tem poder no filme, caralho. Ela começa a ter uns poder maluco ali no filme, fala, caralho, não é filme de super-herói tem que ter poder, entendeu? Nossa, eu abstraí esse filme da minha mente, cara, completamente, que eu não lembrava disso, não. Tem uns poderes, não é muito visível, mas você nota que ela tem uns poderes sobrenatural, assim, umas papagaiadas. É, e você olha também? Também. Vou seguir. É, próximo aqui, X-Men Origins Wolverine versus Constantine. Wolverine também. Não tem jeito, né? Esse aqui foi, ele só ficou mesmo pra segunda rodada, o Constantine, que a gente falou dele. X-Men Apocalipse versus o Justiceiro de 89. O Justiceiro de 89. Sim. Não tem também não tenho dúvida, o ser de 89 avança. Superman 3 versus Dredd. Superman 3. Ah, é o Dredd do Caruba, hein? É isso. Ah, tá. Não. Bom, Superman 3 também. Infelizmente dói colocar o Superman aí, mas ele tá avançando. Não dá, cara. Vamos lá. O Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado versus Mulher Gato. Puta, que lutinha, hein? Mas eu vou de Mulher Gato, cara. Mulher Gato. Eu vou de Mulher Gato. Entendi. Mulher Gato que é. Deadpool versus Batman Robin. Batman Robin, com certeza. Batman Robin, né? Esse aí não tem nem dúvida. É, não tem jeito, né? Batman Robin vai ser uma mancha, né? No filme do Batman. No filme da DC, como uns são outros. Kingsman, Círculo Dourado versus Ghost Rider, o Espírito da Vingança. Olha, eu não vi o Kingsman, o Círculo Dourado, mas suspeito que o Espírito da Vingança seja pior. Não, o Espírito da Vingança é pior. Eu sempre confundo, é ele que tem o motoqueiro fantasma mijando? Exatamente isso. O motoqueiro fantasma, não tem dúvida nenhuma. E eu que tava vendo o Hora do Pesadelo 4, né, cara? E aí tem o lance de como o Fred volta, né? Como o Fred ressuscita. É, o espírito dele volta. E é a partir do mijo de um cachorro que pega fogo também. Eu falei, olha de onde os caras tiraram a ideia pro motoqueiro fantasma, velho. É um cachorro dando mijão no Fred. O Homem-Aranha 3 versus Spirit. Ah, do Spirit. Difícil esse, hein? Spirit agradeceu. É um rápido assim? Odioso. Sim, é rápido, cara. Esse pra mim é um forte candidato, um dos piores também, cara. Ok, também. O Howard e o Pato versus Liga Extraordinária. São filmes equivalentes, hein? Eu acho Howard e o Pato é duro pior, dizer isso, é duro dizer isso, mas são equivalentes. Mas eu também vou no Howard, cara. Vou acabar indo com o Howard. É, a pata de peito ganhou. Esses são os detalhes agora, né, que vão tirar, vão avançar, né? É, as Tartarugas Ninjas 2, o Segredo do Uzi versus X-Men e o Último Confronto. O confronto final. Tartarugas, cara. Santa Tartaruga, não tem jeito, cara. Né? Tartarugas. Ok, o próximo aqui, o Ghost Rider, né, o Motoqueiro Fantasma versus Tartarugas Ninjas 3. Filmes equivalentes a Tartarugas Ninjas 3 eu não vejo há muito tempo. Eu também faz tempo que eu não vejo, cara. São filmes iguaizinhos, assim. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar. Cara, mas, eu vou na galhofa aqui pra manter o nível aqui, vai Tartaruga Ninja, cara. Cara, acho que eu vou com o Motoqueiro. Rapaz, ó, o primeiro desempate que tem que fazer, hein? Rapaz, eu sinceramente não sei, cara. Eu acho que eu vou no Motoqueiro também, porque ele é um filme, pra mim é um filme mais, assim, mais desrespeitoso, assim, com o público. O Tartaruga Ninja você podia falar assim, que é um tanto pra criança, então talvez seja um pouco mais perdoável, enfim. Bom, não sei se perdoável é uma boa palavra, mas ok. Ok, vamos lá. O Incrível Hulk versus Vingadores Era de Ultron. Ah, o Hulk. Também vou no Hulk, hein? Também vou no Hulk. Eu gosto mais da Era de Ultron, não muito, mas eu gosto. Ok, próximo aqui, Blade Trinity versus as Tartarugas Ninjas, o primeiro. Outro embate do horror, né, cara? Olha, eu vou com o Blade Trinity, porque nosso querido David S. Goyer precisa ser sempre lembrado, né? Que ele escreveu todos os Blades e aí ele se meteu a dirigir esse. Falou, não, deixa chá com eu. E aí deu aquilo. Deixa que eu faço. Chá comigo. Cara, vamos lá. Putz, puta que pariu. Vai, vou no Blade Trinity também. Eu vou no Blade Trinity em respeito às memórias de infância das Tartarugas Ninjas. Próximo aqui é O Esquadrão Suicida versus X-Men. Tá. É. Aí o X-Men é um bom filme, né? Então. Uhum. É, então. Não tem nem dúvida, é um bom filme quanto uma merda. Esquadrão Suicida. Cara, e a série original do Esquadrão Suicida, dos anos 80, mostrando ele escrevendo. Nossa. E renderia fácil série, filme, tão fácil. Exatamente, é uma saga muito boa, cara. Era bacana, era despretensioso no sentido, assim, era um negócio de conspiração, os caras tinham poder, mas nem tanto, assim, e ficava fazendo missão pro governo, missão por baixo dos panos, não era esse negócio, de vez em quando você pegava um sobrenatural, alguma coisa assim, mas a maior parte do tempo era missãozinha, pra pegar traficante, pra... O Justiceiro, a Visão de Guerra versus Superman 4. Ah, o Superman 4. Superman 4. É, porque desrespeitou o meu herói preferido, vai Superman 4. Olha, não é nem o fato de desrespeitar, é o fato de ser um filme muito ruim. E isso também ajuda. Watchmen vs Spawn. Spawn. Esse não tem dúvida também. Spawn, com certeza, Spawn. Vai pra frente. Blade vs Thor. Eu acho que isso é interessante. Blade. Ah, não, desculpa, Thor. Blade é um filme mais ajambrado. Thor também, voto no Thor também, que não é, que também acho, mas o Blade é um filme mais filme mesmo. X-Men Primeira Classe versus Homem de Ferro 3. Dois filmes bons, cara. Ah, eu discordando aí. Eu odeio Homem de Ferro 3 com todas as minhas forças, cara. Cara, é que o X-Men Primeira Classe é muito, muito bom, cara. E o Matt Vaughn ressuscitou a série, acho que eu vou ficar assim, passo o Homem de Ferro 3, mas assim, porque é contra o X-Men Primeira Classe. Cara, eu acho que eu vou até rever Homem de Ferro 3, cara. Que eu tenho a sensação que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Não, é que você foi enganado pelo trailer, cara. Você foi naquela, pô, vai ser um filme cara. Tenso, não sei o que. Não, não é. Tenso. Ele é divertido. Ele é um meio caminho pro Ragnarok. Tá. Não, eu vou dar uma oportunidade pra ele uma outra vez. É um filme de buddy cop. É um filme pra ele com... Ele com máquina de combate lá com o Rolly. Pô, vê se não vai dar um tiro no meu pé, esse idiota. Tá, eu juro que dou uma chance. Beleza. Vamos lá, as Tartarugas Ninjas só Fora das Sombras versus o Demolidor. Paz, rapaz do céu. Satã te olha, hein? Satã te observa, né? Assim. Nossa, essa. Cara, eu queria continuar na galhofa de voltar sempre Tartaruga Ninja, cara. Mas Demolidor vai ganhar, acho que vai levar essa, não? Eu não sei. E foi difícil. Cara, eu acho que pra mim Tartarugas Ninjas do Fora das Sombras é um filme mais esquizofrênico. Eu acho que o Daredevil, ele tem alguns problemas mesmo, assim, na questão de desenvolvimento, mas, cara, não dá. Eu acho que pra mim é Tartarugas. É, eu acho assim, o Daredevil, ele tem problemas, né? Mesmo porque ele é um filme vil, né? A busca do herói, se você for ver a buscador é não matar. O que ele descobre é que eu não posso matar as pessoas pombas. Que legal você, hein? Nossa, que Bela merda. Mas, por outro lado, tem coisas muito bacanas. A cena de como ele faz pra ver, né, a Electra, né, na chuva. É um recurso visual muito legal que é feito no filme. É, isso é verdade. E o Tartaruga Ninja não tem nada disso, né? Não tem nem isso pra salvar, né? Tem o quê? Tem o Bebop e o Rocksteady e nem isso salvou o filme. Vai o 2, vai o Tartaruga. Tá, voltando aqui. O juiz, né? O juiz Judge Dredd versus Batman Superman, Origem da Justiça. Entre o juiz e entre o BVS, olha, o juiz consegue ser pior. Vamos ser bem sinceros. O juiz consegue ser pior. Cara, eu pensei duas vezes aqui, cara. Eu comecei a lembrar do Apocalipse, cara. Cara, porra, meu... Vai, vai, o juiz, vai. É, o juiz mesmo. É, cara. Cara, eu vi aquela merda no cinema. Tem o Rob Schneider, cara. É, cara, tem o Rob Schneider. Então, aqui o juiz avança. O Thiago suspira um pouco, né? agora esse, olha, esse é difícil, hein? Esse é difícil, hein? O Aço versus Supergirl. Ah, é o Aço. É o Aço, cara. Eu também vou do Aço, cara. Eu lembro do Shaquille O'Neal, cara. Cara, desculpa, mas ao menos ali no Supergirl, os atores ainda estão tentando alguma coisa. Estão tentando. O Aço, o Shaquille O'Neal não consegue, cara. Ele não consegue nem acertar um lance livre, quanto mais atuar. Ótima interpretação, ótima resposta. Ai, ai, continuando aqui. Ah, tá, vamos para a próxima rodada. Em essa rodada vai ter mais uma daquelas assim de uma chave de três. Ah, vamos lá, estamos chegando no final, hein? O Quarteto Fantástico 2015 vs X-Men Origins Wolverine. Por favor, senhores. Ah, deixa eu pensar aqui, cara. Eu vou no Quarteto Fantástico. Eu também vou no Quarteto Fantástico, cara. Esse é um filme quase odioso mesmo. Cara, eu não vi o Quarteto Fantástico. Eu tô indo pelo default. É que o Quarteto Fantástico, ele tem aquele temperinho especial, né? Do Josh Trent xingando no Twitter. O próprio diretor do filme. É. O próprio diretor do filme não gosta do filme, cara. Então, pô. Tem... Cara, se ele não gosta, cara, o que eu posso fazer? Exatamente, aqui. Ai, ai. Tá, próximo aqui. Electra versus o Justiceiro, de 89. Tenso, hein? Tenso isso. Eu acho que eu vou com a Electra mesmo. Ah, yeah. Deixa eu pensar aqui. Tá, vou de Electra também. É por um Electra detalhe, também, cara. O Justiceiro do Flang, ainda por si, aí, pelo menos, tem aquela puta cena no final que o moleque fala, eu vou matar você. Aí ele vem, então vem. Aí ele cata assim, o moleque mira na cabeça dele e fala, então vai. Puxa o gatilho. E aí o moleque fica assim, desiste. Ele fala, bom, só que se você crescer e virar um filho da puta, eu volto pra te catar. O moleque bosca. É uma cena muito legal, tá certo? Que é o Dolph Lundgren, toda a sua capacidade de atuação. Mas você não tem nem isso, né, no filme da Electra. Tem nada. Ok. Então a Electra foi pra frente. Superman 3 versus Batman Robin, hein? Esse é difícil. Batman Robin. Cara, eu vou no Superman 3. Não, eu vou no Batman Robin, cara. Batman Robin não tem como aguentar, cara. O Superman. Não, é verdade, cara. Não. Eu confundi aqui agora, né? É Batman Robin, cara. Batman Robin não tem condição, o não. O Superman 3, ele tem uma coisa, por exemplo. Todas as cenas do Christopher Reeve como Clark Kent, elas são legais. Elas são legais. O problema é que a maior parte que ele tá de Superman, ele tá medíocre, a não ser quando ele fica o Superman lá, que ele tá chutando amendoim no espelho, e tem aquela luta entre o Super-Homem e o Clark Kent ali, que é bacana, mas é um filme muito irregular, entendeu? Ah, o que o Super-Homem faz de maldade? Ah, ele entorta e desentorta a Torre de Pisa. Ah, vá merda, pô. Ah, toma banho, né? Não dá, cara. Não, eu tinha votado errado. Mas passa o Batman Robin. Também, olha aqui, outra batalha boa. O Mulher-Gato versus o Ghost Rider, Espírito da Vingança. Duro, hein? Ah, cara, Mulher-Gato. Empate? Mulher-Gato. Ah, não, eu vou lá, cara. Mulher-Gato, cara. Aquele filme não tem nada, cara. Direção. Não, é horrível, cara. Não que o Motel Campo Fantasma não seja no mesmo nível, mas Mulher-Gato, cara. Olha, o Nicolas Cage, a gente sempre tem aquele negócio que a gente reclama dele, do exagero dele, né? E que a gente fala, meu Deus, ele tá exagerando. Mas até... quando ele exagera, ele pelo menos tá fazendo algo que chama a tua atenção, que tá tentando te entreter. Mulher-Gato, cara, sabe, não vira, é a Mulher-Gato. Ok, Spirit versus Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi. E aí, é para dela. Olha, essa é boa. Que o Uzi é odioso, mas o Uzi ainda tá na vibe do que são os personagens. Não, é o The Spirit, cara. Não tem como. Ai, ai, cara. Puta merda, essa tá toda difícil, vez que eu viu, penso no The Spirit, eu penso na luta com pia. O cara arranca a pia na cabeça do outro. Aí o outro pega uma outra pia e dá no outro. Aí eles tipo, tá. Aí você fala, meu Deus, não. Tá. Não, eu vou seguir o seu voto também. Eu vou The Spirit. Eu vou nas tartarugas ninjas, mas é o espírito que avança. O espírito que anda é o espírito que avança. Essa cena se passa nos 5 primeiros minutos do filme. E eu misturei todos os personagens agora. Imagina o que vem pra frente, né? Aqueles clone pequenininho, do dedo. Ai, velho. Eu tô tendo um flashback desse filme agora, não tá sendo legal. Howard o Pato versus o Motoqueiro Fantasma. O Howard. Howard também. Também o do Howard. É um boneco. Isso, né? Você vê o filme inteiro e você fala, não, é um boneco. Você não acredita em nenhum momento que aquilo é um alienígena. Não. O Incrível Hulk versus o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Com certeza. Blade Trinity versus Superman 4. Esse é difícil. Superman 4. Eu também vou Superman 4. É. Blade Trinity, ele tem uma historinha toda mal ajambrada, tudo errada lá, mas ainda é um filme que tem uma historinha coesa, vamos dizer assim. Ela é coesa, ela é chata. É um filme chato. Mas tem uma historinha mal mesmo. O Superman 4, não tem história. Mas ainda assim eu votaria no Trinity, mas tudo bem, o Superman 4 que avança. Uma de três aqui, hein? Spawn, tem que escolher um, hein? Spawn versus o Homem de Ferro 3 versus o Juiz. Muito Spawn, cara. Spawn, com certeza vai. Ok. É um filme que depende de efeitos especiais. Os efeitos especiais são uma merda. Ok. E, do outro lado, também com três, Thor, os Tartarugas Ninjas Fora das Sombras e Aço. Pô, aí é o Aço. É o Aço, não tem jeito, né? Ok, vamos aí pra próxima rodada, então. Vamos lá. Quarteto Fantástico, Reboot 2015 versus Batman e Robin. Difícil. Eu vou com o Quarteto ainda. Eu vou com o Batman e Robin, cara. Cada vez que eu começo a lembrar das coisas. É que o Batman e Robin, irrita. Eu lembro o seguinte: tudo que envolve o Batman é uma bosta. Mas o George Clooney, a parte dele como Bruce Wayne, é a parte que mais faz sentido daquele filme e é a parte mais interessante de se assistir daquele filme, que é ele tendo que lidar com a morte da figura paterna dele, do Alfred. Quer dizer, ele já perdeu o pai e a mãe, e agora tá perdendo a única pessoa que substituiu o pai e a mãe, que viu ele crescer, viu ele se tornar o Batman, que é o Alfred, né? O Alfred tá morrendo. E aquelas cenas que ele tá, por exemplo, com aquela... É a Ellie MacPherson, né? Que ele tá sentado lá, e ele lá tá tudo fudido porque o Alfred tá morrendo, e depois ele conversa com o Chris O'Donnell, com a Alicia Silverstone. Pô, é a única hora que eu paro e falo, puta que... Tinha um filme tão bom aí, vocês jogaram no nariz, cara. Por isso que eu voto também aí, mas é por isso que eu voto no Quarteto Fantástico, porque eu vou dizer, tem esse drama aí que eu gosto, mas Quarteto Fantástico, sério, tá tudo errado, cara. Principalmente se a gente ficar sabendo dos bastidores, né? É, enfim. Quarteto Fantástico. Uma luta boa, assim, de arrancar rabos, hein? De Electra versus Mulher-Gato. Catfight, hein? É esse. Esse é uma bela briga, viu, cara? Qual é o mais odioso? Um filme assim que não respeita nem um pouquinho assim a origem do filme? Ou um que é só um filme ruim? De um dos dois, cara. Puta merda. Não, é um filme que não respeita o personagem, é um filme que não respeita o espectador. É um filme que. São filmes que não respeitam o respeito. Eu tô começando a pensar aqui pra poder escolher. Eu vou falar assim, se eu tivesse que ir assistir um dos dois filmes, qual que eu iria assistir? Eu assistiria Electra. Não, faz o seguinte, cara. Se eu tivesse que tacar fogo num dos dois cinemas que estivesse passando, qual que eu ia tacar fogo? Nossa, cara. Eu tacaria fogo na Mulher Gata. Ah, eu vou também na Mulher Gata, então, cara. Mulher Gata. Nossa. Entendi. Uma menção honrosa pra Electra, viu? Com certeza, missão rosa do Electra. Agora sim, outra aqui de três, hein? Ó, Spirit, Esquadrão Suicida ou Spawn? Cara, se você falar, difícil. Você vai ter que ver esses três filmes aí, puta, eu prefiro ficar cego, né, mano? Cara, não, assim, Esquadrão Suicida é um filme melhor que esses dois, que essas outras duas merda. Eu ainda vou comer o The Spirit, porque. Não, é tudo errado ali, cara. Cara. Eu vou votar no Esquadrão Suicida. Sabe por quê? Porque eu acho que ele se levou mais a sério que os outros dois filmes. Ou pelo menos se vendeu ele mais a sério que os outros dois, cara. Pois é, voto com você, Zanioli, também. Se é o Esquadrão Suicida pra frente pra mim. É uma briga de foice no escuro, cara. É horrível, cara, é horrível. Olha outra batalha aqui de luta de foice em Noite Sem Lua. Howard e o Pato, Superman 4 ou Aço? Aço. Nossa. Caralho, velho. Aço. Caralho. Porque é o seguinte, se os três estão passando na sessão da tarde, naquela temperatura máxima, você tá vendo o Howard e o Pato, puta, o filme do Howard, ah, nossa, esse filme é uma merda, mas você ainda tá assistindo. O Super-Homem, puta, Superman 4, puta, esse filme é uma merda, mas vamos ver lá, olha, o Homem Nuclear, sabe, você vai lembrando essas cenas, e você sabe que é uma merda, mas ainda te entretém. O Aço começa a passar, você desliga a TV. Boa, boa, gostei desse argumento, esse aí acho que me ajudou a decidir também, eu vou no Aço. E Aço, cara. Eu gosto do Aço principalmente porque você pega lá o Shaquille O'Neal, cara, que tipo, ah, vamos só ver se dá uma levantada na carreira do cara, né, ah, dá licença, bom dia. Bom, ok, não. Vamos lá pra nossa penúltima rodada, então. Valendo! Bom, hein? Quarteto Fantástico 2015 versus Esquadrão Suicida. Ah, vou com o Quarteto, mesmo eu não tendo visto. Cara, que difícil, mano. Olha que conflito, cara. Tá ficando difícil aqui agora, hein, cara. Mas tá no fim, vamos. Vou no Quarteto, coragem. Cara. Sério, Quarteto? Putz, cara. Eu vou no Quarteto. Eu voto no Esquadrão Suicida, mas tem o Quarteto que vai pra frente. Mas olha só, fui até a semifinal. Parabéns, cara. Sabe que o que me desempatou, cara, foi só a Margot Robbie. E olha que ela me irrita a atuação dela, mas eu fui pela pessoa, cara. Pra poder tirar a votação. É a Alfie Wooder, né, que faz a Amanda Waller, né? Viola Davis, desculpa, a Viola Davis. E ela tá ótima como Amanda Waller. Isso, isso. Ela ó, é o porra, grande destaque do filme. Não, acho um ponto bom no filme, na verdade. Então, Catwoman, né? Mulher Gato versus Aço. Eita, agora ferrou. Agora eu tô me sentindo em conflito aqui, cara. Ai, ai, Halle Berry versus Shaquille O'Neal. Deixa eu pensar. Ai, ai, cara. Vou. Tô começando a pensar aqui em crivos, em alguma coisa aqui, sabe? Alguns critérios, cara. Eu tô tentando, mas um equivale ao outro, cara. Cara, não. Acho que foi, é o mais difícil de votar. Essa é a final antecipada, cara. Tem cara mesmo. Puta. Caraca, velho. Mulher, e eles foram feitos quase na mesma época, né, cara? O Aço acho que foi primeiro. É, foi, eu acho que foi o primeiro, sim. Acho que é 2001, cara. E é a Mulher Gato 4. Acho que o Aço ainda é dos anos 80, 90, cara. Ainda, cara? Porra. Deixa eu ver. É 90? Aço? Puta merda, tô velho então, cara. Puta Aço de 97, cara. Caralho, 97? Velho. 97? Puta que pariu. Então, por isso eu vou votar na Mulher Gato, cara. Eu vou votar na Mulher Gato porque ele é mais recente e tá mais fresco na memória. Cara, eu acho que... Não é possível, cara. Não é mesmo, cara. Não, Aço dos anos 90 mesmo, cara. 90. Puta que pariu. É duro, hein? É, Mulher Gato, cara. Acho que a Mulher Gato passa porque... Pô, você tem um filme com Shaquille O'Neal, você já sabe que vai ser uma merda. Mas você tem a Halle Berry, a Sharon Stone pagando mico, né? É, esse é o grande critério de desempate, eu acho, pelo Mulher Gato. É gente um pouquinho melhor que não deveria estar fazendo esse filme, né? Então aí, a nossa grande final é Quarteto Fantástico 2015 versus Mulher Gato. E aí, Marvel vs DC, no fim das contas, quem ganhará? Ah. Eita, nós, que surpresa, hein, cara? Que surpresa, cara. Agora falando sério... Assim, o Quarteto Fantástico é muito ruim, cara. Mas eu não achava que ele chegaria na final, não, hein? Vou ser sincero pra vocês, viu? Ai, ai, cara. Mas ele é muito ruim, cara. Mas eu vou na Mulher Gato. É, não tem como, cara. Mulher Gato. Eu vou na Mulher Gato, Gato, cara. Mulher Gato é algo assim... Eu acho que Mulher Gato vs Aço foi a final antecipada, É inenarrável, né? Mulher Gato é algo assim que você... É, cara, é grotesco, cara. Não... É o diretor de um nome só, né? Pitoff. É o francês, né? É, vou dizer uma coisa. O Quarteto Fantástico, ele tem um monte de problemas. Ele tem essa coisa que a gente já falou aí do Josh Trank, falar do que ele não conseguiu fazer a versão dele pro filme. Mas, cara, eu acho que ainda tem alguma vontade, assim, de você... Falar assim, sabe, pelo menos uma insistência do estúdio, a gente vai fazer, agora vai dar certo. Não deu certo, mas cara, Mulher Gato não tem jeito. O Quarteto Fantástico, olha, pelo menos não é uma Mulher Gato, entendeu? Acho que talvez seja o maior elogio que a gente pode fazer ao Quarteto Fantástico 2015, é isso aí, não é uma Mulher Gato. Então, gente, chegamos aqui, depois de conversarmos aí, de elegermos, quantos filmes eu tinha falado mesmo? Os 90 filmes aqui, que desde tá aí, chegamos aí, Mulher Gato, que é o pior. Pode não ser o seu pior, mas, cara, entre um ou outro aqui, Mulher Gato. Ah, ufa, nossa, como conseguimos. Como que ficou o trono aí, a Mulher Gato? Mulher Gato, Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. E aí, daí a gente poderia até fazer uma terceira e quarta. Aço, quem? É. Aço e os Esquadrão Suicida. Puto aço. Aço, cara. Aço. Cara, ainda acho o Esquadrão Suicida um filme pior que o Aço, mas enfim. Mas então, assim, então só pra colocar: então, Mulher Gato, Quarteto Fantástico e Aço, os piores filmes, os três piores filmes de quadrinhos da história do cinema. Vamos ver o que nos espera até 2022, hein? Oh, já podia fazer um Tigrecast de Mulher Gato, já pensou, cara? Puta, nossa, não quero ver esse filme de novo, não, cara. Espero morrer, cara, e não ter o desprazer de ver esse filme de novo, cara. Cara, imagina o seguinte, cara. Imagina quem trabalhou no filme da Mulher Gato. Imagina quem foi o editor do filme da Mulher Gato. Tem que ver e rever as cenas do filme. E o desespero, que ele fala, esse filme não tem jeito, cara. Isso daqui tá uma merda. O que eu faço? Não tem, cara. E o estúdio imagina o montador, cara, olhando lá, tentando melhorar alguma coisa. Coitado. Escorrendo uma lágrima, assim, do cara. Né? Pô. Nossa, cara. Não dá, cara. Não dá. Bom, antes ele do que eu. Então, gente, depois dessas boas lembranças, assim, que nós tivemos nessa discussão, claro, né? Façam seus jabás aí antes de ir embora, por favor. Pode começar, o Marcelo Paradella, que no caso é o único que tem jabá aqui. Tô participando de vários TigreCast aqui, mas quem já tá escutando já sabe que eu tô lá no Filmes e Games também. www.filmesegames.com.br, tá cheio de críticas, vídeos. A gente tem lá o canal no YouTube, o canal Filmes e Games. A gente tem vídeo análise, a gente tem hangouts todo domingo às 8h30, tem umas lives de games com o Leandro, e a gente tem o nosso podcast, né, o FGCast, que vai sair em breve, já tá gravado, o último é o Soldado Universal. Tá certo, então muito obrigado. Então, gente, né, Marcelo, você aprontou alguma coisa aí nesse meu tempo? Nada, cara, só trabalhando igual um maluco, cara, mas bom retornar aqui, espero não sumir de volta. Ok, então, gente, é isso aí. Muito obrigado aí por vocês terem ouvido a gente. Não esquece de comentar, compartilhar aqui. Nós temos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Google+. Não esqueçam de também contribuir com a gente lá no nosso Padrim, se você achar que deve, se achar que a gente merece. E, no fim das contas, como é que a gente pode lembrar de meu Deus, assim, de Mulher Gato? Talvez seja assistir Mulher Gato. Quem sabe? Assim que você encara esse desafio... Eu vou deixar então lá aquela na trilha na nossa lista do Spotify, a única coisa mais ou menos do filme, que é a música do Rubastank, é a Same Direction. E olha que Rubastank não é uma banda lá que eu curto muito, viu? Mas enfim, essa é a melhor coisa que tem naquele filme mesmo. Veja bem, um filme que eu tô falando que nem mulher, nem a Halle Berry de latex salva o filme. É o que eu falo, se o Rubastank é a coisa que se salva do filme, você vê o tanto que o filme tem problema, cara. É isso aí, gente. Então a gente se vê semana que vem. Mais uma vez, obrigado pelo seu download. Obrigado por ouvir a gente. Obrigado por curtir a gente, hein? Até semana que vem. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.